E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6 e verso de número 4. Com esse texto das Sagradas Escrituras, nós estamos dando início na programação nessa segunda-feira. Final de semana abençoado, final de semana que realmente nós podemos viver momentos muito, muito especial. Já no sábado à tarde, estivemos ali no bairro do Linho, abraçando ali a irmã Derli, ela que celebrou mais um ano de vida, e nós acompanhamos o departamento feminino, a irmã Lenir, a irmã Patrícia, a irmã Iola, ali estiveram, e foi muito bonito aquele momento, quando a igreja esteve reunida, trazendo o seu abraço, o seu carinho, o reconhecimento por alguém que tanto tem trabalhado na obra do Senhor. E ontem de tarde eu voltei lá no bairro do Linho para participarmos de uma programação que foi organizada pela Escola Bíblica Dominical em homenagem aos pais, e logo após ministramos a palavra e o momento da celebração da ceia santa do Senhor. Que Deus continue abençoando o povo de Deus. Todos os bairros, nós tivemos conhecimento que houve o mover de Deus, houve outras congregações que também estavam celebrando a Santa Ceia, e Deus, por certo, enviou a sua palavra, o seu poder. A noite de ontem não foi diferente, a bênção de Deus esteve em nossa igreja. Nessa semana, é uma semana de preparação, nós estamos aguardando logo no dia de sábado próximo, dia 18, a parte da tarde já iniciamos mais um seminário da Escola Bíblica Dominical. Pastor Eliezer Moraes, ele chegará na parte da manhã ainda, e logo mais às 14h da tarde já estaremos dando início, então, sábado, dia 18, às 14h, o início das plenárias, onde estaremos celebrando também um momento de adoração ao nosso Deus, e depois dividindo então as classes, onde os professores vão estar ensinando nas oficinas, e à noite de sábado, grande culto para toda a igreja, quando o pastor Eliezer vai estar ministrando a palavra de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Muitas pessoas nesse final de semana estiveram recebendo carinho, abraço dos seus familiares, especialmente os pais. Eu quero aproveitar esse momento para homenagear também todos os pais que estão sintonizados com a nossa programação. E eu estava ouvindo muitas pessoas e também recebendo mensagens, e veio ao meu coração nesta manhã de trazer um aconselhamento e narrando então um fato. Daniel era um menino muito inteligente. Ele demonstrou sua capacidade desde que entrou na escola com 5 anos de idade. Na primeira série do antigo primário, numa festa do fim de ano, ele foi coroado como o melhor aluno da escola. Teve as melhores notas de todos os seus colegas. Conseguiu se manter nesse nível até a terceira série, quando desistiu de ser um bom aluno. Seus pais nunca puderam comparecer a nenhuma das festas em que ele foi homenageado. E ele sempre voltava para casa sozinho, trazendo o prêmio que recebera. Deve ter doído muito ver os outros coleguinhas, cada um acompanhado dos seus pais, enquanto ele se via só, sem ninguém, para recebê-lo com orgulho de ser um vitorioso, apesar dele não ser um moço, um garoto órfão de pai e mãe. A partir da quarta série, quando fazia as provas, ele respondia somente algumas questões e pedia à professora que somasse os pontos. Se fosse suficiente para que ele passasse de ano, não respondia mais nenhuma pergunta. Ele abandonou os estudos depois do segundo grau. terminou a sua carreira sem a mínima vontade. Nunca conseguiu a confiar em si mesmo. Teve um grande talento, uma grande oportunidade, mas não conseguiu a vencer. Por quê? Porque os seus pais, na hora em que ele mais precisava, devido às suas inúmeras ocupações, não puderam nunca acompanhá-lo. E aquele moço foi morrendo por dentro. E hoje é uma manhã que já passou o Dia dos Pais. Mas é importante que você que me ouve, você que é pai, não deixe de aproveitar o recado que tu está recebendo e não só acompanhe os teus filhos na escola, mas especialmente a casa de Deus. Não negligencie. Tu não quer ver o teu filho na droga, nos vícios, na bebida, na prostituição. Tu não quer ver ele atrás de um volante totalmente desprovido de segurança. Então, você dê tempo para ele. Cuide dos detalhes. Tem um grito desesperador dentro de um coração de uma menina, de um menino, ele procurando a sua segurança. E muitas vezes você, pai, você, mãe, não tem percebido, mas eu tenho a missão sacerdotal de dizer a você que profeticamente a mensagem que você precisa ouvir é essa: olhe pela casa, olhe pelo bem-estar da tua família. Que Deus abençoe os nossos amados pais que estão ouvindo a nossa programação. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família. Eu quero, neste momento, orar com você. Eterno Deus e soberano Pai que está nos céus, nesta hora, quando nós pudemos ministrar a Tua palavra, e quem sabe, Senhor, em alguma casa, nessa cidade, no interior, temos vivendo lares que realmente, Senhor, são abençoados, têm grandes projetos, mas em algum momento, por não sermos perfeitos, temos falhado. E quem sabe, Senhor Deus, essa palavra que veio, que eu tenho como profética para muitas casas, para muitos lares, ela sirva como um alento, como também uma porta de saída para uma grande vitória. E que haja, Senhor, uma conscientização. Eu oro, meu Deus, pelos pais e pelas mães, pelos relacionamentos familiares. Eu apresento diante de Ti as famílias, os lares. E que a bênção do Senhor, ela alcance a cada um desses nossos milhares de ouvintes. Eu intercedo pelos enfermos, olha para eles, estenda tuas mãos e cura-os pelo poder do teu santo e maravilhoso nome. Agora e sempre. Amém e amém. Só em Ti, Senhor, podemos confiar.